Coletivo 77, Circuito Fora do Eixo, apresentam... Pré-Grito Rock! O maior festival de artes integradas da América Latina, trazendo a Barbacena, a banda Cabroeira da Paraíba. Dia 18 de fevereiro, sexta-feira, às 22 horas, no sítio Dona Latifa, próximo a Monte Mário. Abertura com trio Jazz Brasileiro e participação de Fernanda Santana. Classificação, 18 anos. Apoio Cultural, Sucesso FM.